Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, queridos, queridas, querides. Eu sou Joyce, integrante da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e aqui, mais uma vez, nesse terreiro de bulimentos, discussões e doses de garrafada com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, gente! Salve! Suelen Ribeiro na área! Salve, salve! É Fafi Prado falando aqui. Salve! Aqui é a Nata Neumann. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. E também aqui com a gente, Jaqueline Fernandes, mãe parteira tradicional, descende de Guarani, Embiá. Resgata essa linda maneira de nascer com respeito e cuidados que uma mulher precisa no momento mais importante de sua vida. Muito obrigada por estar com a gente, Jaque. Salve! Aqui é a Jaqueline, parteira. Muito obrigada por esse convite lindo, por poder estar aqui partilhando com vocês um pouco mais, né, dos saberes ancestrais, dos saberes antigos, de um cuidado super amoroso que é bem de muitos tempos, né? Ai, Jaque, muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Eu acho que a gente pode começar a conversar justamente sobre isso mesmo que você já trouxe, né? Do partejar, né? Dessa função de ser parteira, né? Dessa conexão com uma ciência, né? Ancestral. Acho que a gente pode começar por aí para começar a bulinar o pessoal lá de casa. Como nascemos? Acho que a gente pode, então, bulinar, né, a partir dessa função de ser parteira, dessa função, né, dessa ciência ancestral, né, e da importância disso para os povos originários. Com você, Jaque. Cuidado, né, do partejar. A gente aprende a partejar, né, a cuidar através das abuelas, das mães, né, do povo, né, da comunidade. Isso é um dom bem profundo, né, que desperta na mulher o cuidar, o acolher, né, as irmãs, a comunidade, a vida, a espiritualidade, né. A gente aprende através da pajé, da mãe, né, os cuidados através das servas, os cuidados através de acolher a mulher como um tudo, né? Trazendo a força nela do saber parir, né? Relembrando de que o parto, né, para uma mulher é fisiológico, ela consegue parir. Jaque, queria então que você bulinasse aí um pouco mais sobre esse tema que você citou, que é esse aprendizado, né, do partejar e de estar com as mulheres nesse momento, a partir das avós. Então, conta pra gente um pouco assim, como você foi iniciada, né, nessa prática do partejar. Então, eu fui iniciada nas práticas quando eu tinha 8 anos, na comunidade, né? Minha mãe e minha madrinha, elas me levavam para eu fazer para eu cuidar das mulheres através das servas, de me encargar dessa parte. Como era criança, eu só me encargava de fazer o chá, de levar o chá para elas e tal. Né, e cuidar da parte mais, e ficar observando, na verdade, né? Então, assim, eu venho caminhando de um longo tempo, né? E só quando teve meus filhos, eu me reencontrei com essa missão de novo, né? Porque como eu caminhei e eu caminhei com minha família nesse lugar de observar o parto, eu fiquei um pouco, como era criança, eu fiquei um pouco assustada e tal, né? Porque um parto é forte, né? Você vê a mulher num momento bem intenso, forte, né? De muitas emoções, né? Se mexendo nesse momento, né? E para mim foi assim muito forte, né? Então só realmente me reencontrei com esse caminho quando teve meus filhos. Jaque, que espetáculo essa sua colocação de que aprendeu com 8 anos, né? E também dessa relação, né, do que é já com a vida, com observar da vida, com observado fazer, né? Já de criança, né? E também da gente começar, né, o povo aqui de casa, a gente bulinar também, né? Essa educação, né, que é a partir da vida, a partir da observação da vida, né? E o que é muito interessante também, gente, é que a gente está gravando aqui com a Jaque, né? E a gente está escutando uma criança no fundo, que é o filho dela. Fala um pouco também, Jaque, da sua criança, apresenta ele pra gente aqui, né? Já que a gente tá aqui escutando ele falar, né? Se comunicar com a gente, apresenta ele pra gente, por favor. Maravilha, Jó. Eu ia comentar a mesma coisa. Com 8 anos, o ato de cuidar e de ver nascer e de ver esse processo de vida e de nascimento, que ele também não é aquela coisa Disney, né? Que ele é forte, assim como é a vida, né? Intenso, achei espetacular. Oi, então, aqui eu tô com a Iana Luz. Ela tá com 1 ano e 4 meses, 5 meses, né? Ela é uma criança super linda, nasceu em casa, né? Todos os meus partos foram domiciliares também, né? Através da maternidade, eu consegui relembrar dessa missão, né? Relembrar dessa minha história, né? E através dessa cura que teve, né? Da maternidade, com a maternidade, eu resgatei a parteria dentro de mim, resgatando uma cura ancestral que vem da família, né? Até porque antigamente as mulheres partejavam, né? Nossas avós partejavam, mas não tinham todo o conhecimento que agora a gente tem nesse caminho, que é o partejar, o parto domiciliar, né? Que realmente agora tem até estudos de que traz uma segurança muito grande para a mulher, que tem menos riscos, né? De qualquer intercorrência acontecer, né? Dentro de um parto domiciliar. E eu tenho filhos, né, como vocês sabem, nas tradições guarani, as mulheres, a gente tem filhos muito cedo, né, e eu tive meus primeiros filhos quando tinha 15, 16, eu já tenho 2 filhos de 21 e 19. A minha filha de 19 anos, ela acompanhou os nascimentos de seus irmãos aqui, né, na casa, e através desse observar dela também despertou o interesse do cuidar, né, dela, tanto que ela agora sente vontade de se formar e tá seguir outras ramas, né, com respeito à enfermagem, tá, mas é uma missão que está ali, está nas suas lembranças, né, até na sua linhagem, né, feminina. E super honro isso dela, e agora ela, né, começa a me acompanhar nos partos domiciliares daqui, da cidade, onde moramos. E, nossa, muita felicidade saber que isso acontece, né, que a gente pode, que é muito, muito especial, né, que os filhos acompanhem nisso, né, e saber que algo é natural, que algo que é super amoroso também participarem da chegada de seus irmãos, da família, né. Vou pedir licença aqui para entrar na roda, e aí eu quero fazer um relato rapidamente, né, e ao mesmo tempo já fazer uma pergunta, né. Eu li um livro falando sobre o patrimônio material das parteiras lá do Vale do Ribeira, né, das quilombolas de lá. E aí elas vão relatando, né, como que foi o processo primeiro de aprendizagem, né, e depois da criminalização feita pela medicina branca. Eu achei muito interessante, que vem um pouco ao encontro, já, do que você falou, né? Elas vão aprendendo com as matriarcas, né? Com nesse lugar também da convivência, né? E elas falam muito sobre as ervas utilizadas, os trabalhos feitos também num processo, né, igual a gente falou aqui no podcast anterior, sobre as doulas, né, do autocuidado, do preparo. E elas falam muita coisa, né, falando enquanto mulheres negras, o quanto que elas aprenderam também com os povos indígenas, né? Então, a minha pergunta é que eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? E a outra coisa, que eu já vou deixar uma outra pergunta, né? Esse também processo de violência cometido pelas pessoas brancas, né? Pelo povo branco. Porque também a gente vai ver a criminalização a partir da medicina, onde não reconhece, né, o parto, né, das parteiras, os trabalhos das parteiras, a possibilidade, né, do cuidado e da continuidade de vida nesses outros espaços que não é a cidade, né? Enfim, e aí vai relatar esse livro em vários lugares no sentido de colocar a medicina falando que as parteiras não é uma profissão, né, e que teria que ser obstétrica, enfim, tem uma outra questão. Eu queria um pouco saber como que isso é para vocês, né, e, enfim, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre a cultura de vocês. Com respeito a isso, né, é bem delicado, né, é bem delicado, assim, porque eu convivo aqui, né, com muitas aldeias, né, Guarani, também na região onde estou morando, e realmente muito poucas, ou bem poucas mulheres ainda, elas conseguem parir na sua casa, na sua comunidade, porque assim, não tem o apoio do próprio sistema, né, de saúde, e muitas parteiras, a maioria já não estão mais atendendo, né, dentro do espaço, né, das comunidades. Eu venho estudando um pouco sobre isso, sobre a comunidade onde eu participo bastante também aqui, que é Araponga, aldeia Araponga, em Paraty. E assim, a pajé, as mulheres, as filhas deles, têm muito conhecimento, mas as próprias mulheres não têm esse empoderamento mais de parir, essa força de dizer, não, eu vou parir aqui, porque eu consigo, porque sei que isso aqui é isso, fisiológico, é como andar, caminhar, né, como ir ao banheiro, tá, isso aqui é natural do meu cérebro, eu vou conseguir parir, mas não. Eu acredito que foi um pouco colonizado esse pensamento de que tem que ir para o hospital, que tem que ir para, né, que tem que fazer isso, aquilo, né, tudo que o sistema coloca de saúde, e tirando essa força das mulheres. São mulheres jovens que conseguem parir tranquilamente, né, e eu observo que elas não dão peito, que tiram, sabe, tem partos péssimos dentro do sistema de saúde, e acabam sendo cesáreas, são bem violentadas, né, bem violentadas, e isso para mim é muita dor, né, é muita dor. Nossa, já que é tudo isso mesmo, né, muito, muito triste, né, muito violento, como você colocou, né, e uma das coisas que eu vi é também esse reconhecimento, né, desse processo aqui nessa colonização, a dificuldade que a gente tem do reconhecimento mesmo, né, das parteiras, dos conhecimentos ancestrais que vocês carregam, né, também dentro desse sistema, a dificuldade de também dar acesso para vocês, né, para quem está fora, né, da zona da cidade, né, as zonas rurais também, os hospitais, né, e a estrutura também desses hospitais, enfim, acho que tem muita coisa aí que perpassa, né. Nossa, daqui a pouco a gente volta. We'll be right back. oral, principalmente educação para a gente, ensina a criança a cantarem, dançarem, né? Respeitarem um ao outro. É, a gente mostrar a nossa cultura, nosso canto, né? Nossa dança. Então, através do SESC, a gente está aqui nesse momento e isso é muito importante. Nós vamos deixar um canto sempre continuar aqui. Nós vamos sair daqui, mas o canto vai ficar aqui no SESC. Então, obrigado. Acabamos de ouvir o coral Guarani Aldeira Ponga. Foi uma sugestão da Jaque. Eu gostaria que você falasse mais, Jaque, a respeito desse coro, né, que tem as crianças, tem a comunidade. Enfim, a palavra é sua. Esse coral é da Aldeia Araponga, né, das crianças da comunidade Guarani, né, que se encontra na cidade de Paraty, onde tem as lideranças que são o pajé Agostinho e a pajé Marciana, né, que são praticamente meus avós, né, onde com eles sigo resgatando, né, uma cultura muito, muito antiga, né, que está dentro de mim, que eu envio a Guarani, as tradições com eles, as rezas com eles, os cuidados com eles, a cultura, né, Guarani. E é isso, é o coral. Muita, muita luz de Nhanderu. Diáspora. Amores, amoras, e aí, como é que vocês estão, feras? Se sentindo bem, cuidando, se cuidando, usando máscaras, higienizando bem as mãos. Esse momento é desafiador, mas nós, da Inquimpa Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, para manter o nosso terreiro de discussões e bulimentos, estamos gravando à distância via WhatsApp, tudo para manter aqui as nossas doses de garrafadas juntamente a vocês. Eu estava falando aqui também sobre, sim, como realmente ainda recebemos muito, tem muito preconceito ainda sobre a parteira, né? Que isso realmente a gente acha bem injusto, né? Porque não temos um reconhecimento, não conseguimos cadastrar-nos, não conseguimos emitir um DNV tranquilo. Bom, são muitas situações, muitas coisas que acontecem, né, dentro do sistema, né? Então, realmente é bem injusto. Mas a gente sabe o que estamos fazendo, né? Porque é muito amor, é muito cuidado. A gente cuida, né, desse território, cuida da família, né? Como era antigamente. As avós preparavam a gente para isso, para ler, para cuidar o território onde a gente está. Qual é o meu território? Cuido de mim, cuido dela, cuido, né, das crianças. Isso é uma leitura muito amorosa, antiga, passada pelas avós. Então, coisa que um sistema de saúde não faz, né? Por isso acontecem muitas intercorrências, muitas violências, né, dentro do sistema, né? Então, eu acredito que sim. A gente cuidando, trazendo essa consciência do cuidar, do partejar com amor, de ler os cuidados que precisa essa família, nada vai acontecer. Só vai trazer alegria, porque estamos cuidando, acolhendo de uma família inteira. Não só da gestante, quem está aí a parir. É um tudo, né? A família dela. Isso vai refletir em um bom parto. Se ela é bem acolhida, né? Isso vai refletir em um parto natural, normal e amoroso. Nossa, meninas, e como o racismo antinegro, racismo anti-indígena, ele vai se reinventando e vai inventando formas de genocídio, né? Porque provocam o próprio esquecimento, muitas vezes, dessas mulheres, né? Desqualificando essa função, o conhecimento, essa ciência, e também impedindo que se dê continuidade para gerações futuras aprenderem. E aí, ao fazer isso, também tem um impacto nos nascimentos dessas vidas negras e indígenas, né? Que acabam sendo submetidas a violências e muitas vezes morrem por isso mesmo, né? No nascimento, tanto a criança quanto a mãe. Então, é uma forma de genocídio muito cruel. Sim, eu agora, nesse momento, me encontro aqui na região onde estou morando. Me encontro com essa missão, né, de trazer essa comunicação para dentro do sistema e as necessidades do povo Guarani, Caiçara, Embiá, né, de trazer esse respeito, de trazer essa escuta que precisa, né, dos povos daqui, né, dessa região. E trazer uma harmonia, saber que a gente pode também agregar a esse sistema de saúde, se agregar e não ficar em brigas. A gente precisa agregar informações, aprender a ler, aprender a entender o mundo, as histórias dos povos, os cuidados, como a gente quer ser cuidado, né? E não simplesmente chega lá e tá lá. E como é negro, caiçara, quilombola, indígena, eles não atendem bem, né? Então a gente precisa muito se abrir a consciência, abrir, expandir essa visão para um cuidado maior, né? É uma necessidade de todos os povos ter essa... ser amoroso nesse momento, né? Estava pensando justamente isso. É muito cruel, né, esse sistema. Ele é cruel, ele é perverso, né? Ele interfere em todos os modos, de todas as maneiras, de todas as formas de ser, existir e permanecer nesse território chamado Brasil. Com você, Fafi. Jaque, querida, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o aspecto da espiritualidade que está envolvido no processo do partejar. Me parece que esse processo todo do parto natural, de estar em contato com essa potência matriarcal, essa potência de vida, né, de trazer a vida, ela está muito ligada a essa intensidade, né, vivida pela mulher nesse momento que ela vai encontrar com uma memória ancestral. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esses aspectos de espiritualidade, né, numa cultura que vê de uma outra forma, né, que não... capitalizada, que não medicalizada, que não colonizada por um sistema colonial, né, um sistema branco que vai matando também esse encontro da mulher com a ancestralidade, né, com a potência de vida. Então, a espiritualidade é como se fosse... como se fossem as ferramentas do branco, do branco para um cirurgião, né, fazer seu trabalho dentro de um hospital. A espiritualidade para o Guarani é primordial, está primeiro, está na frente, né? A gente olha com o olhar do Nhanderu. É ele que comanda, é ele que fala na nossa frente o que vai acontecer, o que vai vir, se vai nascer agora, se tem alguma intercorrência, se tem algum medo, se não vai nascer, se vai ser cesárea. Isso é muito grande, muito forte, porque é uma intuição muito grande, é uma conversa muito grande com o Nhanderu. Bia, através da reza, através da comunicação, da crença do Enhê, a força do Enhê, do Guarani, é muito grande. Então, é assim, muito, muito além, né? Por isso, os pajés ensinam isso, né? Através da reza, através do tabaco, do cachimbo, a gente se comunica com o Nhanderu para isso, para a gente escutar a fala dele, escutar o que ele fala sobre essa criança, sobre essa mãe, sobre essa família. Ele é nosso primordial médico, é o primeiro, é ele que fala, é Nhanderu Eté, é ele que vai falar, né, tudo para a gente. A partir daí a gente vai cuidando, vai doulando, vai partejando, né, mas é ele que comanda. Cultura Guarani, pelo que eu venho observando, assim, com os pajés aqui agora, que são mais fortes, né, muito fortes eles, eu observo que o Guarani vive primeiro a espiritualidade e depois a matéria, entende? E o branco, a gente branco, os brancos, como dizem neles, né, o Guarani, a gente vive a vida de primeiro a matéria e depois a espiritualidade. Então, para o Guarani, é primeiro a espiritualidade, primeiro o converso com o Nhanderu, e depois a gente vê o que vai ser para a nossa matéria. Nossa, Jaque, tô aqui te ouvindo. E assim, cara, aliás, desses programas todos, né, sobre autocuidado, aliás, sobre tudo que a gente vem gravando na rádio, cara, quanto mais eu escuto, quanto mais eu estudo, mais eu percebo, cara, o quanto é pra ontem a destruição desse sistema, cara, que não desfarcela, que não desmantela, que não tira desse grau da humanidade, né? Principalmente nós, corpos negros, né, negras e indígenas, né? Que nos tira desse lugar de pertencimento, que nos tira desse lugar das nossas ciências, sabe? Que plastifica tudo. Como não ter raiva, né? Como não ter raiva? Isso só me faz realmente ter mais certeza, né, do quanto é para ontem, né, essa destruição desse sistema, né, desse sistema colonial ordinário, né, e o quanto é potente, o quanto é vida, né, essa nossa conexão, né, com a ancestralidade. Quero só fazer uma consideração rapidamente para a branquitude, né, o quanto que todo esse processo de pensar em matéria coloca a gente também, né, no nosso nascimento, no ventre, todo esse processo, né, de continuação da vida, dentro de um... tirou o lugar do domiciliar, né, desse cuidado, desse... da espiritualidade, né, e a medicina coloca, né, o nascimento como se fosse números, né, como se fosse um lugar, né, numa caixa, né, onde está tudo branco, né, com um monte de violência, né, também, né, não dando tempo, inclusive, quando a criança nasce, da mãe poder, né, junto com a família, poder presenciar esse momento sagrado, né. Então, tanta coisa, né, que o povo branco faz, né, fez e faz ainda, né, mas enfim. Já que eu quero agradecer imensamente tudo que você falou, é muito importante te ouvir, toda a potência, né, e toda a ancestralidade que você carrega em toda a sua fala. Estou aqui firmando o ponto, né, e os pensamentos para continuar aí, né, acreditando na esperança e na continuidade de vida. Muito obrigada. Jaque, muito obrigada, gratidão profunda por essa... por ter estado aqui com a gente, né? Por essas falas tão espetaculares, né? Por essa dose de garrafada, por esse bulimento, porque hoje realmente foi um bulimento profundo, um bulimento que tá me causando aqui calor até no meu plexo solar aqui no meu peito, né? Que me fez acender o meu sol. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Jaque. Agradeço também. Você trouxe uma fala com muitas vezes trazendo a palavra vida, família, amor, e é isso, né? Quando nasce uma criança, nasce toda uma comunidade, nasce pai, mãe, tio, tia, avô, avó, que a gente possa garantir esses nascimentos dessas crianças, o nascimento da comunidade com respeito à vida e à ancestralidade. Muito obrigada, querida. Bom, muito obrigada também, agradeço muito por essa partilha, né? E é isso, vamos deixar na mão de Nhanderu ter paciência, né? Que logo, logo, com essa luta, com essa persistência, né, dos povos juntos, a gente consegue traçar uma mudança, né, para todo esse sistema, né? Eu acredito que vai chegar essa mudança, mas temos que estar juntos, né, nessa luta, né, dos povos. Obrigada, Jaque, por essas palavras aí de encantamento, de cuidado, de atenção com tudo que é vida. Seguimos juntas. Um grande abraço. Amores e amoras, por hoje é só. Até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.